Portal do Arrocha. E esse é pra machucar qualquer coração. Se liga nessa história que aconteceu com um amigo meu. Saí do serviço mais cedo, cheio de amor pra dar. E não pensei duas vezes, vou pra casa e minha amada vou presentear. Era um dia especial, tudo estava planejado pra não estragar a surpresa. Que ele estava a caminho, nem tinha avisado. Mas que tristeza abalou meu coração quando entro em casa, vejo roupas no chão e a porta do quarto aberta me fez enxergar aquela traição. Oh, oh, mulher bandida. Oh, oh, oh, oh, mulher bandida. Destruiu minha vida, fez o meu coração. E pra comprar aquelas flores, desfalei com o patrão. Mas que tristeza abalou meu coração quando entro em casa, vejo roupas no chão e a porta do quarto aberta me fez enxergar aquela traição. Oh, oh, mulher bandida. Oh, oh, oh, oh, mulher bandida. Destruiu minha vida, fez o meu coração. E pra comprar aquelas flores, fiz vale com o patrão. Quero ver, solta a voz. Bandida. Oh, oh, oh, oh, mulher bandida. Destruiu minha vida, fez o meu coração. E pra comprar aquelas flores, desfalei com o patrão.